OMS pondera que, avaliar o impacto da prática do consumo de energia, verificou-se que o impacto com alguns horários do dia é ineficaz no sentido de reduzir a carga média diária. No entanto, verificou-se também reduções significativas em dias úteis, sábados e domingos, sob diversas condições de temperatura, nos momentos de demanda máxima noturna. Ou seja, o estudo ainda está em andamento, divide muito a opinião pública. Alguns setores já ponderam, já reclamam, né? Como, por exemplo, de aviação, que disse que precisaria de um tempo maior para adaptar-se ao horário de verão. E assim o estudo continua se desenrolando. Mostra que em partes do dia esse novo horário não traria resultado satisfatório. Porém, em outros horários do dia e principalmente em dias de intenso calor, seria assim uma medida que traria um pouco de economia, né? E também alívio ao sistema de energia elétrica brasileiro. Agora, como eu disse, essa opinião pública com relação ao horário de verão é bastante dividida. Isso se mostra de acordo com uma pesquisa feita com 3 mil pessoas, onde 54,9% dos entrevistados são favoráveis à mudança no relógio no horário de verão. No total, 41,8% dizem ser totalmente favoráveis ao retorno do horário de verão e 13,1% se revelam parcialmente favoráveis. Segundo o estudo, 25,8% se mostram totalmente contrários à implementação, 17% veem com indiferença a mudança e 2,2% são parcialmente contrários. Os maiores índices de apoio foram observados nas regiões onde o horário era adotado, como Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Sudeste, 56,1% são a favor da mudança, sendo 43,1% favoráveis e 13% parcialmente favoráveis. No Sul, 60,6% são favoráveis, 52,3% totalmente favoráveis. Para os 43,6% dos entrevistados, a mudança no horário ajuda a economizar energia elétrica e outros recursos também. Para 39,9%, a medida não traz economia. E 16,4% disseram que não sabem ou não têm certeza. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. Apesar dos esforços para recuperar a taxa de cobertura vacinal, campanhas de imunização nacionais não têm atingido a meta. E a possibilidade de novos surtos de doenças preocupa. Sobre esses desafios de vacinação infantil e adulta no país, existe um grande gargalo, uma grande preocupação, principalmente por parte de um relatório da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que colocava o Brasil em uma posição favorável em relação à imunização infantil. Enquanto as coberturas vacinais continuaram caindo após a pandemia, em outros países em 2023, o país reverteu a queda observada até 2022 e indicou uma diminuição no número de crianças até 5 anos zero dose, isto é, que não receberam nenhuma das vacinas preconizadas na infância. É uma boa notícia e mostra os esforços coletivos dos governos, das entidades para retomar a imunização, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido, ainda um grande desafio a ser enfrentado com relação a essa situação. E uma grande preocupação, obviamente, a partir de então. Uma outra notícia sobre saúde pública é com relação aos termômetros. Lembra aqueles termômetros? Muita gente tem em casa os termômetros chamados raiz, né? Aqueles com canalzinho de mercúrio? Pois é. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o país a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Os equipamentos abrangidos pela resolução têm uma coluna transparente contendo mercúrio e a finalidade de aferir valores de temperatura corporal e também de pressão arterial. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Ainda de acordo com a resolução, termômetros e também os medidores de pressão com coluna de mercúrio que forem retirados de uso devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde fixadas pela Anvisa em 2018. O descumprimento da resolução, segundo a agência, constitui infração sanitária sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e também penal cabíveis. Jornal Virou Notícia. O jornal mais completo do Brasil. O desembargador Eduardo Guilhote Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, concedeu habeas corpus ontem para revogar o mandado de prisão expedido contra o cantor Gustavo Lima. O cantor sertanejo teve mandado de prisão expedido na segunda-feira pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife. Ele é acusado de ter ligação com pessoas investigadas na Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, que apura um esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar pela internet, as conhecidas bets. Gustavo Lima não chegou a ser preso, ele está nos Estados Unidos em viagem com a família. Na mesma decisão, o desembargador derrubou a medida que suspendeu o passaporte e o porte de arma do cantor. Para o magistrado, a decretação da prisão de Gustavo Lima foi justificada com base em ilações. Enquanto isso, na mesma investigação, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi solta ontem. Ela estava presa na colônia penal feminina de Buíque e foi beneficiada com habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Deolane foi presa em função das investigações também da Operação Integration. A influenciadora é acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar mais de 3 bilhões de reais em esquema de lavagem de dinheiro de jogos de azar. Indicadores econômicos. O dólar comercial terminou o último pregão em queda, cotado a R$5,45. O resultado veio em meio ao anúncio de estímulos adicionais feito pela China. Com isso, a moeda brasileira também foi beneficiada. Anteriormente, o dólar havia passado por uma elevação. No início de semana, entre os motivos que poderia ter contribuído para o cenário, estava uma possível relação com ajustes fiscais frequentes que o Brasil tem passado, e com mais um anúncio recente de cortes e contingenciamentos para zerar o déficit. O euro comercial, por sua vez, apresentou queda de 0,74%, cotado a 6,10. Com o real diante de um melhor desempenho, a moeda brasileira subiu perto de 0,34% ante o peso chileno, por exemplo. O índice da Bolsa de Valores seguiu a mesma tendência de alta, cotado a 132.155 pontos. O resultado veio após um salto de 1,22%. O quadro se dá em meio a um pacote de medidas anunciados pela China, que trouxe o índice para o campo positivo, depois de 5 quedas consecutivas. O volume total negociado na B3 foi de cerca de 23 milhões de reais, entre 3,7 milhões de negócios praticados. Vamos agora à previsão do tempo com a nossa colaboradora Carolina Castro. Previsão do tempo. Olá, hoje é quarta-feira e você confere a previsão do tempo para a região sul. A chuva começa a diminuir em grande parte da região, mas as temperaturas continuam baixas. O céu fica nublado e a condição de chuva mais regular no norte de Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí e no leste do Paraná. Para a região sudeste, a chuva ainda pode ocorrer de maneira irregular em todo o litoral da região. No Rio de Janeiro, as pancadas podem ocorrer intercalando períodos de melhora. No sul do Espírito Santo, há condições de chuva moderada forte. Para a região centro-oeste, algumas pancadas irregulares podem acontecer no extremo noroeste do Mato Grosso, ainda devido à umidade que vem do norte. O tempo vai seguir firme e seco no Distrito Federal e no interior de Goiás. Para a região nordeste, pancadas moderadas atingem o leste da Bahia e o litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Dia de sol com poucas nuvens no céu, nas demais áreas e calor à tarde. A chuva se espalha um pouco mais pelo Amazonas, norte do Acre e Rondônia. O tempo continua abafado durante todo o dia. Muito obrigado, Carolina, pelas suas informações aqui no JVM, que vai para o intervalo e daqui a pouquinho retorna trazendo outras informações do agronegócio, esporte, da polícia. Vamos falar também das loterias. Prepare papel e caneta. Até já. Jornal Virou Notícias. Meio-dia. Começa agora o programa Neném e Alana 70. Meus amigos, observem que o atual prefeito colocou uma placa na entrada de Pojuca, dizendo que será o parque industrial. Aqui, há 6 anos atrás, dezenas de famílias perderam suas casas com a alegação de que viria empresas para este local. Parque industrial de Pojuca, senhor prefeito, já existe e foi feito pela ex-prefeita Maria Luísa Laudano, ali onde nós temos a antiga Italsofa, que empregava 800 jovens, que na época o senhor era prefeito e não fez nada para que a empresa continuasse no município. E nós perdemos 800 empregos. Aí hoje, o senhor tenta enganar o povo com essa placa aqui para querer puxar votos para o seu candidato. O povo vai votar, votar 70. Começa agora o programa de rádio de Eduardo Belino, o prefeito de todos nós. Veio pra mudar. Queridos ouvintes, aqui quem vos fala é a candidata a vice-prefeita missionária Cássia. A nossa prioridade é investir na educação. Queremos garantir que nossos professores recebam formação e treinamentos contínuos, para que possam oferecer o melhor ensino possível para nossos alunos. E tem novidade boa vindo por aí. Vamos construir novas creches municipais para que todas as crianças possam começar a vida escolar com todo o suporte e carinho que merecem. Além disso, vamos implementar o programa de educação profissionalizante. Desta forma, nossos jovens estarão preparados para o mercado de trabalho com habilidades práticas e atualizadas. Estamos muito animados para transformar a educação da nossa cidade. Com seu apoio, essas mudanças irão acontecer e o futuro da nossa cidade vai brilhar ainda mais. Como professora que sou, sei da necessidade e importância de uma boa educação, não somente para os meus filhos, mas para toda uma geração futura da nossa cidade. Vote 77 e venha pro time da mudança. 77, Eduardo, o Belino. Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém, Eduardo, o Belino, esse é o cara do bem. Valeu, valeu, valeu, vamos ganhar, no passo do 77, quero todo mundo lá. Valeu, valeu, pra mais ninguém, Eduardo, um Belino, esse é cara do bem. Valeu, valeu, valeu, vamos ganhar, no passo do 77, quero todo mundo lá. Passinho do 77, passinho do 77, passinho do 77, todo mundo é 77. Passinho do 77, passinho do 77, todo mundo agarradinho no passinho do 77. Passinho do 77, passinho do 77, passinho do 77, agarradinho no 77. Passinho do 77, passinho do 77, todo mundo agarradinho no passinho do 77. Valeu, vamos ganhar no passinho do 77, quero todo mundo lá. Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém. Obrigação, mudança agora, solidariedade pra ele, tem. Adriano de Biriba e Flusão têm um compromisso firme com a educação de Pojuca. A valorização dos nossos professores também é prioridade, com capacitação, reajuste salarial e o repasso dos precatórios. Vamos motivar e melhorar as condições de trabalho desses profissionais. E tem mais, vamos fortalecer o EJA, garantindo que todos tenham a chance de concluir seus estudos. No dia 6 de outubro, vote 40! 40! Coligação trabalhando por uma Pojuca livre, MDB e RD. PSB. Busco na minha memória e lembro dos meus 13 anos. Faço uma viagem no tempo e vejo um cenário de horror. Com medo da violência, a cidade onde eu nasci era o retrato do desespero e abandono. Minha geração estava mergulhada na desesperança. Aos meus 16 anos, comecei a assistir um raio de esperança. A sensação de segurança e o sorriso das pessoas nas ruas eram visíveis. Quando as coisas pareciam estar andando na velocidade ideal, de repente, após 2 anos, tivemos que nos afastar. Ficar em casa com medo da doença e de perder o emprego. A gente vivia com medo, aterrorizado. A gente não tinha paz, a gente não tinha vida. Ninguém saía, ninguém ia numa praça. A gente ficava recluso dentro da nossa casa com medo e apavorado. O Juca estava vivendo uma das piores fases da sua existência. O Juca se tornou famosa, talvez por causa da crise que ela vinha enfrentando durante esse período. A violência se instalou de uma forma tão furiosa que era comum, inclusive, aqui no Pojuca 2, a gente ver jovens morrendo assim na porta de casa. A tiro, a facada, a violência realmente era extrema, o tráfico estava tomando conta do município. E foram um momento de muita tristeza, muito desespero. As pessoas não tinham mais confiança em sair na rua. Foi quando ficou claro que Pojuca voltou a ser maior que qualquer dificuldade. Que essa não é qualquer cidade. Não ficou parada, não ficou distante, ficamos ainda mais próximos do que antes. Seguimos em frente, avançando e transformando. E hoje estamos vendo essa transformação. Quando olho para trás, consigo ver o quanto progredimos. Hoje a gente vive numa cidade mais tranquila, mais controlada, digamos assim. É uma cidade monitorizada, que você pode ir na rua tranquilamente, sem ter a sensação que pode perder seu celular a qualquer momento. Porque a gente pode sair, pode ir numa praça, pode sentar na porta e conversar. O índice de violência diminuiu, graças a Deus. A gente hoje passou a ter uma vida melhor. A gente, misericórdia, quer a gente para estar aqui uma hora dessa conversando. Eu acredito que o Juca está vivendo uma das melhores fases da sua existência. Nunca se houve um tempo onde houve um crescimento, um avanço na nossa cidade como está acontecendo agora, nesses últimos anos. Então estamos desfrutando de um tempo de crescimento, de estabilidade, sabe? Apesar de todos os problemas que o município ainda enfrenta, o Juca está vivendo um dos melhores tempos que ela já vivenciou. Então eu acredito que esse tempo ele precisa continuar. Isso tudo que está acontecendo não pode parar. Existe algo muito grandioso acontecendo e nós acreditamos que Pojuca precisa continuar nesse crescimento, nesse avanço. Então acreditamos hoje, a gestão que está se encerrando e na próxima que pode dar continuidade ao trabalho, acreditamos que não tem como continuar esse avanço se houver mudança. E agora, o que queremos para o futuro? Voltar à dúvida ou ficar na certeza? Essa eleição não é só para saber se eu irei ganhar. É para saber como fica a sua vida, a da sua família, que destino iremos dar para a nossa maravilhosa Pojuca. É exatamente isso. E como fica a geração de emprego, como fica a segurança no seu bairro e a sua qualidade de vida. Saber do que uma cidade precisa não é difícil. Agora, saber fazer é outra história. E aí? Eu prefiro a Pojuca da hora. Por quê? Porque a Pojuca de 2016 era uma Pojuca que muitas famílias não queriam ficar aqui. A cidade estava violenta, não tinha emprego. E de lá pra cá melhorou muito. A violência diminuiu bastante. Querendo ou não, chegou várias empresas. Eu prefiro a da agora. Não. Acredito que jamais voltaremos ao retrocesso, né? Acredito que Luiz tem muito a agregar com o Pojuca. Ele se mostrou um bom secretário. E eu acredito que ele será um bom prefeito. Acredito que com o Luizinho nós podemos ter um avanço na cidade. Ele também já tem determinada experiência na administração da cidade. Quando eu olho para trás e vejo as ruínas das quais nos levantamos, as contas que não fechavam, as dívidas que se acumulavam, as impossibilidades que nos amarravam as mãos, vencemos todos esses obstáculos e fizemos a cidade melhor. 55 é a onda amarela de novo. 55, a história continua. 55, digita e confirma. 55, a voz do povo. 104,3. Minuto Digital e o Mundo da Tecnologia. Google vai dizer se imagem que você vê teve dedo da inteligência no meio ou não. Os resultados de pesquisa no Google, as imagens vão te mostrar se a imagem que você acessou foi criada ou editada com uma ferramenta de inteligência artificial. A Bytec planeja implementar a tecnologia para isso ao longo dos próximos meses. Esse sistema faz parte da coalizão para a proveniência e autenticidade do conteúdo. Outras Big Techs apoiam a autenticidade da C2PA, entre elas Adobe, OpenAI e Microsoft. A integração dessa tecnologia ao buscador do Google vai ser um grande teste para a iniciativa, mas tem que ter que tomar cuidado, porque eles têm que identificar de forma correta, porque eu já vi algumas situações aonde foi dito que era por inteligência artificial, mas na verdade nunca foi, e a propriedade era intelectual, era alguém que havia feito a imagem do zero, mas a tecnologia acabou achando que era inteligência artificial e deu B.O. Na internet. Tudo no seu rádio. No carro. Ou no aplicativo do seu celular. Só dá. Só dá. Juventude FM. Juventude FM. Pojuca, Bahia. Essa é a minha rádio. As dicas para o seu bichinho de estimação. Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Invade e está chegando o nosso Mundo Pet. Esteja preparado para emergências, como desastres naturais, acidentes ou doenças súbitas, criando um kit de primeiros socorros e um plano de evacuação. Mantenha os contatos de emergência. Está chegando o nosso Mundo Pet. Esteja preparado para emergências, como desastres naturais, acidentes ou doenças súbitas, criando um kit de primeiros socorros e um plano de evacuação. Mantenha os contatos de emergência do veterinário, hospitais de animais e serviços de resgate à mão. Estar preparado para situações de emergência pode salvar a vida do seu animal de estimação. Ter um plano de ação claro e recursos disponíveis é crucial para garantir segurança e bem-estar em momentos críticos. Esse foi o nosso Mundo Pet. Mundo Pet. Meio-dia e 11 minutos. Nas redes sociais. Na internet. Tudo no seu rádio. No carro. Ou no aplicativo do seu celular. Só dá. Só dá. Juventude FM. Minuto Digital. Dicas e notícias. Com tecnologia. Minuto Digital. Minuto Digital e o Mundo da Tecnologia. Instagram está anunciando contas de adolescentes para proteger menores na rede social. O Instagram anunciou a chegada das contas de adolescente à plataforma. A categoria se aplica a usuários menores de 16 anos e, de forma similar ao TikTok, aplica proteções automáticas para proporcionar uma melhor experiência na sua rede. A novidade foi apresentada pelo chefe da rede social, Adam Mussouri, e destrinchado em uma publicação oficial da Meta. Basicamente, a categoria contas de adolescentes buscar dar mais tranquilidade. Busca, né? Dar mais tranquilidade e suporte aos pais com a rotina de seus filhos na rede social. 104.9. Essa é a minha rádio. Juventude FM, Pojuca, Bahia. Meio-dia e 13 minutos. Jornal Virou Notícias. Voltamos a apresentar o Jornal Virou Notícias. Olá, já estamos de volta com o seu Jornal Virou Notícia. Informação sempre com credibilidade na sua rádio. A Polícia Federal prendeu ontem um homem que fabricava armas de fogo caseiras com uso de impressora 3D em Araraquara, no interior paulista. No momento da prisão em flagrante, os agentes encontraram uma submetralhadora em processo de fabricação. Ação realizada para cumprir 4 mandados de busca e apreensão, todos em Araraquara, faz parte de uma operação que combate a fabricação ilegal de armas de fogo. Os investigadores apontaram que o homem preso participava de um grupo de aplicativo de mensagens com dezenas de estrangeiros de diversos países para compartilhar informações sobre o processo de fabricação artesanal de armas. Os agentes da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e o Tráfico de Armas também encontraram munição no endereço do homem. A polícia espanhola prendeu 5 pessoas na última segunda-feira, suspeitas de enganar 2 mulheres ao se passarem pelo ator e produtor americano Brad Pitt por meio da internet. As vítimas perderam R$325 mil, ou cerca de, aliás, euros, ou cerca de 1,9 milhão de reais na cotação atual. Outras 10 pessoas também são investigadas por suspeita de fazerem parte do esquema. A Guarda Civil realizou a Operação Bralina, que abrangeu 8 províncias ao todo. Uma das mulheres enganadas perdeu €175 mil para o golpista. A segunda vítima perdeu 150. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, usado para combater incêndios, sofreu um incidente na semana passada e deixou 2 pessoas levemente feridas, segundo informações reportadas neste início de semana pelo CENIPA, ao CENIPA, pela Força Aérea Brasileira. A aeronave envolvida é registrada sobre a matrícula PTSRJ, um helicóptero Helibras, modelo também conhecido como Esquilo. A ocorrência foi em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A polícia identificou e prendeu um homem suspeito de atropelar e matar uma idosa de 66 anos na RS-239, em Sapiranga, Rio Grande do Sul. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Suspeito de atropelamento é um médico de 59 anos. Identificação foi feita pela análise das imagens de câmera de monitoramento do local. O acidente ocorreu por volta das 7 horas, conforme registros de gravações. A médica brasileira Aline Almeida Lourenço, de 30 anos, foi encontrada morta no apartamento em que morava, em Pucallpa, no Peru. Aline tinha um tumor maligno na cabeça que seria a causa da morte, segundo os familiares dela. Brasileira foi achada morta por um amigo. Ainda segundo a família, Aline passou mal e morreu na parte da tarde, mas ela foi encontrada na parte da noite, quando um amigo foi até o apartamento em que ela morava e a localizou desacordada. Vamos aos destaques da nossa colaboradora Carolina Castro. O MEC, Ministério da Educação, publicou ontem no Diário Oficial da União a prévia do Censo Escolar da Educação Básica deste ano. Segundo os dados, apenas 2 em cada 10 estudantes matriculados no ensino regular, que abrange da educação infantil até o ensino médio, permanecem na escola em período integral. Ao todo, são mais de 6 milhões de estudantes. As informações não incluem os alunos da educação de jovens e adultos ou da educação especial. Há pouco mais de um ano, o submersível Titã, com 5 pessoas, tentava chegar aos destroços do Titanic, no fundo do Oceano Atlântico, quando implodiu no dia 18 de junho, matando todos a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou a primeira imagem de uma parte do veículo repousando no fundo do mar. O que se vê na foto é a traseira do Titã. Segundo a descrição da Guarda Costeira, este pedaço foi separado do mini-submarino durante a implosão. Bem próximo do destroço, há também outra pequena parte do veículo. Carolina Castro, direto da redação. Indicadores agropecuários. Após alta de 1,28% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$138,60 nesta quarta-feira, em diferentes regiões do interior do Paraná. A tendência de alta também se repetiu no litoral do estado, após elevação de 0,28% no valor do produto, que é vendido a R$ 141,06 em Paranaguá. Já em relação ao trigo, no Paraná, houve recuo de 0,18% no último fechamento, com a tonelada do produto negociada a R$ 1.466,12. No Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço subiu 0,18% e a mercadoria negociada a R$ 1.358,09 por tonelada. A saca de 60 quilos do café arábica está custando R$ 1.507,17 na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. O resultado veio após alta de 1,29%. Para o café robusta, houve elevação de 0,99% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.524,99. Os valores se referem à saca de 60 quilos para retirada nas imediações da região produtora de Colatina e São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Já a saca de 60 quilos do milho apresentou elevação de 0,88% no preço e é negociada a R$ 63,24 para a região de referência de Campinas, São Paulo. Para o açúcar cristal em São Paulo, o preço caiu 0,51% e o produto é vendido a R$ 143,56. No litoral paulista, o preço médio sem impostos da saca de 50 quilos teve um aumento de 0,91%, com a mercadoria negociada a R$ 161,64. A cotação da arroba do boi gordo apresentou uma alta de 1,28% nesta quarta-feira. Com o resultado, a arroba do produto passou a custar R$ 265,05, isso no estado de São Paulo. Por outro lado, na média móvel dos últimos cinco indicadores úteis, houve uma alta de 0,62%. O produto custa R$ 261,01 no acumulado. Em relação aos quilos do frango congelado e resfriado, houve estabilidade nos preços. O frango congelado segue comercializado a R$ 7,34, enquanto o resfriado segue a R$ 7,51. Para os dois produtos, as regiões de referência são a Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. Já a carcaça suína especial apresentou queda de 0,31% no preço e o quilo da mercadoria é comercializado a R$ 12,97 em atacados da Grande São Paulo. Para o quilo do suíno vivo, a tendência foi de alta na maioria dos estados analisados pelo CPEA, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde o produto é vendido a R$ 8,20. Já em São Paulo, houve estabilidade no preço e a mercadoria custa R$ 8,96. Lembrando que os valores são do CPEA, podem variar ao longo do dia ou dependendo da região do país. Papel e caneta na mão. É hora do resultado dos principais jogos da loteria. A gente começa pela Time Mania, concurso de número 2144. Dezena sorteada 02, 07, 11, 17, 45, 47, 55. Time do coração Figueirense de Santa Catarina. Ninguém acertou 7 dezenas. O prêmio acumulou em R$ 3.300.000. 3 apostadores fizeram 6 acertos. Vão levar cada um R$ 24.152.06. 102 apostas acertaram 5 números. O prêmio será de R$ 1.014,79 para cada. O próximo sorteio, como eu disse, acontecerá amanhã, valendo R$ 3.300.000. Quina também teve sorteio realizado ontem à noite, concurso de número 6.541. As dezenas 05, 14, 42, 46 e 58. Ninguém acertou 5 números, o prêmio acumulou em R$ 1.300.000. Para o sorteio de hoje, 38 apostadores fizeram 4 acertos. Cada um leva R$ 6.811,91. 3.026 apostadores fizeram 3 acertos e por isso receberão cada um R$ 81,46. Da quina, vamos direto para a Loto Fácil. Concurso de número 3.203. Dezenas sorteadas: 02. 03, 04, 05, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 e 25. Duas apostas fizeram 15 acertos, levarão cada uma R$ 594.779,60. 237 apostas acertaram 14 números. Cada uma leva R$ 1.503,45. O próximo sorteio da loteria acontece hoje. O prêmio é de R$ 1.700.000. Na Loto Fácil, vamos direto para a Mega Sena. Concurso de número 2.778. As dezenas sorteadas 20, 33, 34, 40, 43 e 57. Ninguém acertou 6 números, o prêmio acumulou em R$ 14 milhões para o sorteio de amanhã. 21 apostas fizeram 5 acertos, vão levar cada uma R$ 89.854,85. 1.734 apostas fizeram 4 acertos. Cada uma recebe R$ 1.554,58 da loteria. Lembrando sempre que as apostas podem ser feitas diretamente nas agências lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet. Esportes. Destaques finais do JVN Esporte. Campeonato Brasileiro Série B. Ontem, o Operário venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Ponte Preta perdeu em casa para o América Mineiro por 2-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o CRB em 0-0. Na Copa Sul-Americana, Corinthians 3, Fortaleza 0. Com a vitória, o Corinthians se classificou para a próxima fase, já tinha, né, conquistado um bom resultado no jogo de ida, e agora com esse resultado, portanto, carimba de vez a sua passagem para a próxima fase da Sul-Americana. Na Libertadores, o River Plate venceu o Colo-Colo pelo placar de 1-0. Jogos de hoje. Pelo Campeonato Brasileiro, tem Grêmio e Criciúma. Esse jogo acontece às 19h. No mesmo horário, tem Bragantino e Internacional. Pela Copa Sul-Americana,